bom dia, Torre Salvador, Azul Alfa, Yankee Alfa. Xirão Alfa. Bom dia, Torre Alfa, Yankee Alfa, solicita reboque do pátio 3 para o finger de número 1. Pátio 3, finger número 1 do pátio principal, está autorizado, Alfa, Yankee Alfa. Quando você escuta o passo teste, reporte ao término, senhor. Ok, Yankee Alfa, sim, te reportará ao término. Comandou Alfa Yankee Alfa, finalizando o reboque para o gate 1. Muito obrigado, bom dia. Tchau, tchau. Ok, Alfa, obrigado, bom dia.